Moradores do quilômetro 8,5 da rodovia Caraí, em Cidade Leste, no Paraguai, chamaram a polícia depois de suspeitar de um caminhão em estado de abandono em um terreno baldio há vários dias. Com a chegada da polícia, foi localizado na carroceria do caminhão um fundo falso, onde foram encontradas centenas de tabletes de maconha. No interior da cabine foi encontrado um documento de transferência do veículo, sendo identificado o antigo e o novo proprietário do veículo abandonado. O caminhão, da marca Volvo, de cor branca, tem placas do Paraguai e teria sido apreendido pela Comissaria 46. Em seguida, foi acionada a equipe da Secretaria Nacional Antidrogas, juntamente com a Fiscalia. A fiscal Juliana Gimenez, do Ministério Público, foi quem fez a apreensão de 382 quilos de maconha em tabletes. Segundo o que foi apurado pela equipe do jornal Vanguardia de Ciudad del Este, os documentos encontrados na cabine do caminhão têm como proprietário Juan Carlos Osório e Carlos Alberto Sousa, da empresa Transicar SRL. O Ministério Público daquele país agora deverá investigar de quem era a droga encontrada no compartimento escondido. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.